pela fé posso clamar. Oh, pela fé posso enxergar. Eu creio. Pela fé posso tocar. Oh, oh, oh, pela fé. Pela fé. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Oh, oh. Pela fé posso tocar. Pela fé. Pela fé. De pé diante de mim, não estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Firmado em Cristo para sempre, eu tenho a luz em mim. Brilha a tua luz em mim, Deus. Brilha a tua luz, vem e brilha, Senhor. Oh, eu creio sobre toda escuridão. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé. Diante de mim, oh, estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Isso. Brilha a tua luz, Deus. Brilha a tua luz em mim. Brilha a tua luz, Deus. Brilha a tua luz em toda escuridão que eu tenho. Brilha, oh, brilha a tua luz, vem. Brilha a tua luz, Deus. Brilha a luz em mim. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Abre a porta, abre a porta. Ouça ele dizer isso para você. Ouça Jesus dizer: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Quantos de nós temos portas fechadas? Quantos de nós temos portas fechadas, quartos escuros, Talvez hoje você tenha um quarto escuro, talvez hoje você tenha um lugar onde você diz: não, Jesus, eu não quero que o Senhor entre nessa área da minha vida, eu não quero que o Senhor entre nesse momento, naquilo que eu tenho passado, mas eu te digo, eu te convido, deixa a tua luz, Jesus, entrar, deixa a tua luz brilhar, brilha a tua luz, vem brilhar, nosso clamor, brilha a tua luz, Deus, brilha a tua luz, oh, brilha a tua luz e entra em minha vida, vem, vem. Diante de mim, estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Eu vejo a luz de Deus entrar. Eu vejo a luz de Deus chegar nos lugares mais escuros da nossa vida hoje. Eu vejo a luz de Deus entrar, sejam traumas. Brilha a tua luz. Eu vejo a luz de Deus entrar, sejam sobre enfermidades hoje. Vem, vem, oh, tu és a luz do mundo. Tu és a luz do meu mundo. Jesus, a luz do mundo. A luz do meu mundo brilha, brilha, ilumina meu caminho. Vem, brilha, brilha, ilumina minha história. Vem, brilha, brilha, vem, brilha em minha casa. Vem, brilha, oh. Jesus, oh, vem e brilha, brilha, ilumina minha vida. Vem, brilha, brilha, brilha, brilha, oh, oh. Vem e brilha. Brilha, vem. Eu quero te convidar nesse dia a fazer algo pela fé. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, ele fala que nós somos daqueles que vivem pela fé, que não retrocedem, que não retrocedem para a perdição, que não retrocedem para a destruição. Eu não sei qual é a Jericó que está na tua frente. Eu não sei qual é a Jericó que está diante de você, da tua casa, da tua família, mas eu sei que hoje nós vamos marchar. Hoje nós vamos dizer: essa muralha vai cair por terra. Essa muralha não será maior que a promessa. Essa muralha não será maior que o cumprimento da vontade de Deus. Essa muralha que tenta separar seu casamento, essa muralha que tenta separar teu ministério, parar tua vida, parar teu chamado, essa muralha que tenta te impedir de enxergar, essa muralha que tenta te impedir de viver frutos, de viver milagres, essa muralha vai cair por terra hoje. Essa muralha vai cair por terra hoje. Eu creio, quando nós cantarmos isso, que caiam as muralhas. Quando nós cantarmos isso, que nós podemos mudar. Quando nós cantarmos isso, que nós podemos enxergar, que nós podemos viver. Eu creio, creio comigo nesse dia. Tudo vai mudar. Seu ambiente vai mudar, sua casa vai mudar, seu corpo vai mudar, seu coração vai mudar, sua história vai mudar. Nós cremos nisso hoje. Oh, pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé. guardado em Cristo para sempre. Tenho a luz. Diga nisso, diga sobre isso. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu creio sobre tudo. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé eu vivo a cada dia. Pela fé, diga comigo, eu vivo a minha história. Eu vivo pela fé. Eu caminho, eu confio. Pela fé, eu creio sobre tudo.